mãe, que com teu xale me cobriste e eternos carinhos tu me deste. Foste tão divina no amor maior que existe. Deus te pago tudo o que por mim fizeste. Ter esse abrigo outra vez. Chale negro, tanto bem que este me fez. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Era o tiripõe, era o poitira, ó vizinho do caneco. Deixavas a minha vizinha virada ao avesso, até e agora? Toda hora, todo minuto, sem nunca querer descansar. Tanta força tinha o homem, a pastilha devia tomar. Olha aí, ó meu vizinho, não podia pôr o carro toda hora. Tanto você o meteu lá dentro e agora já o deixa cá fora. Tá fora, ó vizinho, tá fora. Olha aí, homem, o que anda a fazer. Tá fora, ó vizinho, tá fora. Na garagem da vizinha já não vai meter. Tá fora, ó vizinho, tá fora. Olha aí, homem, o que anda a fazer. Tá fora, ó vizinho, tá fora. Na garagem da vizinha já não vai meter. Meu vizinho andava todo contente, na rua seu carro era o mais potente. Mas com o passar dos anos, o motor gripou de repente. A vizinha agora se queixa, seu carro mal consegue trabalhar. Nem dá o motor de arranque, já não vai lá mais estacionar. Tá fora, ó vizinho, tá fora. O que anda a fazer? Tá fora, ó vizinho, tá fora. Na garagem da vizinha já não vai meter. Tá fora, ó vizinho, tá fora. Olha aí, homem, o que anda a fazer? Tá fora, ó vizinho, tá fora. Na garagem da vizinha já não vai meter. A sua mulher também reclama, pois gostava de nele passear. Agora mete-se em outros transportes para a sua vida organizar. Está tramada a vida do vizinho, que foi o campeão outrora. Agora estaciona ele lá a minha moto. Meto e tiro, tiro e meto a toda hora. Tá fora, ó vizinho, tá fora. Olha aí, homem, o que anda a fazer. Tá fora, ó vizinho, tá fora. Na garagem da vizinha já não vai meter. Tá fora, ó vizinho, tá fora. Olha aí, homem, o que anda a fazer. Tá fora, ó vizinho, tá fora. Na garagem da vizinha já não vai meter. Vizinho, tá fora. Olha aí, homem, o que anda a fazer. Tá fora, ó vizinho, tá fora. Na garagem da vizinha já não vai meter. Tá fora, ó vizinho, tá fora. Olha

minha deusa do amor. Hey. Nunca te quero perder, minha flor. Por favor, go, go. Tu sabes, és tudo que eu mais quero. Se não estás, fico triste, desespero. Já tu sabes, let's go. Logo que te aproximaste, eu te olhei sem hesitação. Nesse momento me amaste e levaste o meu coração. Não te censuro por aquilo que aconteceu. Só te quero a ti. Para que possa viver, por

beijinhos debaixo da lua cheia. Deixa da mão. Ei, moço, deste aqui. Ei, moço, Algarve é grande. Vejo-me perdida sem ti. Opa, não me podes deixar. Faz mal se deixares agora. No Alentejo até podemos casar. Mas é mato se vais embora. Falto como deve ser. Custa-me ver tua parte. Fica comigo nos Açores. Ou acabo com a minha mãe. Se tu soubesse aquilo que eu sou. E no norte senti a minha beira. O meu coração sofre dor. Se me deixas vais uma asneira. Ei, mo, não me deixe da mão. Ei, mo, não me deixe aqui. Ei, mo, o Algarve é grande. Vejo-me perdida sem ti. Opa, não me podes deixar. Faz mal se deixares agora. No Alentejo até podemos casar. Mas é mato se vais embora. Falto como deve ser. Custa-me ver tua parte. Fica comigo nos Açores. Ou acabo com a minha mãe. Se tu soubesse aquilo que eu sou. E no norte senti a minha beira. O meu coração sofre dor. Se me deixas faz uma asneira. Eu senti o teu amor por dentro e não queria este sofrimento. Afoguei-me no mar de paixão, quis de ti o que não podes dar. Eu sabia que o meu sentimento te faria partir como o vento sobre o mar. Que eu te vou julgar. O amor é chama que arde ao vento. O sabor que fica de um momento. Se depois alguém me estende a mão, o passado vai me atormentar. Eu para ti fui um divertimento. Uma estrela que surgiu no céu azul.

Et on va écouter Rebecca et Confesse. Et c'est de la part de Maria Fernanda pour Christine et tous les animateurs. On la remercie et on l'embrasse. Vais ter meu perdão, nem minha bênção talvez. Mas todo o ódio de então já não vais ter, não. Deixei de pedir a Deus o que pedi tanta vez. Cheguei a querer o teu fim, o pior. Algum motivo ou razão, jamais te vou redimir, nem desculpar-te talvez. Mas tanto ódio por ti já não vais sentir. Deixei de pedir a Deus o que pedi tanta vez. Cheguei a querer o teu fim. Et voilà, c'était Rebecca et Confesse. Voilà, il est 18h58. L'émission arrive à sa fin. Donc, juste après moi, il y aura Teresa avec son émission L'air du temps. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. On sera déjà en décembre. Donc, on sera près des fêtes de fin d'année. Donc, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain à la même heure, de 17h à 19h.